no Senhor. Ele se inclinou pra mim e me ouviu. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Pôs meus pés sobre uma rocha e me ungiu. Bem-aventurados que confiam no Senhor e não atentam pros caminhos da perdição. Tu és o meu refúgio, a minha segurança. Cuida de mim, ó Deus, cuida de mim. Cuida de mim, ó Deus. Cuida de mim.